Caminho de pedra querendo encontrar, à noite buscar o amor de um amor que não ia me amar. Você esteve tão perto, perfeita amiga, eu não pude enxergar que era a exata pessoa. E hoje na boa eu começo a gostar do seu olhar, do sorriso lindo, jeito de falar. Quando me ligar, brigar, muda a voz, pede pra adivinhar. E no meu aniversário virou meia-noite a primeira lembra. E as minhas melhores risadas somente você consegue arrancar. Como não me apaixonar? Como não me apaixonar? Tenho a certeza e aquela incerteza não existe mais, ficou pra trás. Pensamento vive, pensa todo o tempo e me pede mais, eu vou atrás. Tenho o que quer e precisa, e as briguinhas comigo eu deixo pra lá. Quem sabe é o seu jeito de amar. Tenho o que quer e precisa, e as briguinhas comigo eu deixo pra lá. Quem sabe é o seu jeito de amar. Caminho de pedra querendo encontrar, na noite buscar o amor de um amor que não ia me amar. Você esteve tão perto, perfeita amiga, eu não pude enxergar e era a exata pessoa. E hoje na boa eu começo a gostar do seu olhar, do sorriso lindo, jeito de falar. Quando me ligar, brincar, muda a voz, pede pra adivinhar. E no meu aniversário meia-noite é a primeira a lembrar. E as minhas melhores risadas somente você consegue arrancar. Como não me apaixonar? Como não me apaixonar? Tenho a certeza e aquela incerteza não existe mais, ficou pra trás. O meu pensamento vive, pensa todo o tempo e me pede mais, eu vou atrás. Tenho o que quer e preciso, e as briguinhas comigo eu deixo pra lá. Quem sabe é o seu jeito de amar. Tenho o que quer e preciso, e as briguinhas comigo eu deixo pra lá. Quem sabe é o seu jeito de amar. Quem sabe é o seu